No final da tarde desta quinta-feira, um grave acidente foi registrado na Avenida Morenitas, em frente ao Parque Remador. O Cabo Silva, da Polícia Militar, acompanhou a situação e detalha a ocorrência. O que aconteceu foi por conta de uma velocidade excessiva aqui na Avenida Morenitas, frente ao Parque Remador. Um veículo Palio transitava em velocidade incompatível com a via, quando acabou se chocando frontalmente contra uma outra Montana. A Montana estava com um mecânico testando o veículo e o motorista da Montana foi encaminhado com ferimentos leves. Os três outros ocupantes do veículo, inclusive esse Palio do município de Ramilândia, furtado no final de semana passado, estamos inclusive avaliando se um dos ocupantes do veículo não foi um dos autores do furto também, né? Foram encaminhados para o Hospital Municipal, estamos indo lá fazer a identificação de todos e encaminhá-los à delegacia. Um terceiro veículo que envolvido também, só houve avarias no veículo, nenhum prejuízo à saúde dos ocupantes. Os três indivíduos que estavam no carro apresentavam inclusive sinais de embriaguez, mesmo os menores? Sim. Estavam com algumas garrafas de bebida na latinha de cerveja dentro do veículo, possivelmente estejam sob efeito de álcool. E dada a velocidade que estavam desempenhando aqui, leva-se a crer isso, realmente. Procedimento agora? Vamos até o hospital fazer a identificação de todos. Se não saírem da internação, vamos informar ao delegado de plantão da condição e o consequente flagrante dos três, né? E aí tira policiais das ruas para ficarem guarnecendo os indivíduos na casa hospitalar. Essa é a condição, né? Infelizmente nós temos que deixar o cidadão de bem, muitas vezes à mercê da insegurança e fazer esta guarda ali, né? Uma das vítimas também contou detalhes do acidente à nossa equipe. Indo em direção ao centro, aí o Palio, sem consciência nenhuma, me podou e pegou de frente com uma Montana branca. E tentou me ultrapassar. Daí, como ele não ia conseguir ultrapassar a tempo, ele tentou já entrar. E acabou pegando o meu Vectra. Acabou pegando o carro. Bateu de frente, praticamente. E daí eu já não vi mais nada. Eu encostei aqui na calçada e esperei o pessoal chegar. Não cheguei nem a ver. Eu olhei uma vez, não vi nada. Daí eu continuei. Quando eu vi, ele já tinha batido. Ele já veio com tudo. Ele não parou atrás de mim, me esperou, olhou. Ele só foi. Ele podou ele já? Só me podou e já bateu. Já. Não esperou eu dar um sinal ou entrar em algum lugar, ele só atravessou. O Fiat Palio pertence à Prefeitura de Ramilândia e foi furtado no último final de semana, como informou o policial militar. Ele foi entregue na sexta SDP. Já os indivíduos foram encaminhados para o hospital e os acusados de terem participação no roubo do veículo já foram liberados, apesar do estado gravíssimo em que se encontravam no momento do atendimento. Eles agora estão recolhidos na carceragem da 6ª SDP e no DEA. Já o mecânico foi medicado e liberado logo em seguida. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.